do Boêmio de Irajá, eu caí lá no Império, ginásio do Madureira, do Mesquita eu falo sério. Parabéns a mãe Verone e o Rômulo Pazão. Vagabão e São José são fiéis a Furacão. Só